E o que que vem agora? Agora vem o Rhydon. Rhydon vive debaixo do solo em lava derretida, sob uma temperatura de 3.600 graus. Sua pele de armadura o protege do calor extremo e da forte pressão da terra. Rhydon é mais forte que um tanque.